aconteceu um novo amor que não podia acontecer. Não era hora de amar. Agora o que eu vou fazer? Não tem solução. Este novo amor, um amor a mais, me tirou a paz. E eu que esperava nunca mais amar, não sei o que faça com este amor demais. Não tem solução este novo amor, um amor a mais, me tirou a paz. E eu que esperava nunca mais amar, não sei o que faça com este amor demais. Nunca mais amar, não sei o que faça com este amor.